Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ah, eu vou ter que apertar o back, eu não aguento mais. Toda essa maconha tá me deixando lento. Leite derramado, não adianta mais chorar. Novo milionário, sou nome do momento. Ok, cuidado onde piso, observe 100%. Slime. Pessoas são como lidar com investimentos. Ah, já passou sua vez, bebê, poxa, só lamento. Sou famoso em deixar falar doce em argumento. Mom, só precisa me dizer que eu compro pra tu. Carro que eu tenho no Brasil só tem um. A grana é muito fácil, problema algum. Foda é que quando tu tem todo mundo quer tu. Se eu quero eu posso, eu consigo, yeah. Se essa vadia tá me olhando eu não ligo, hey. Hoje eu vim pra curtir o rolê com os amigos. Vou gastar no lounge, vou fumar uns quilos. Oh, estourei nas áreas, mas não é futebol. Vou ter que te cortar na linha do cerol. Correndo mais que o Sonic, esses mano caracol. Ando pescando peixe pra carteira com anzol. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, vai sol. Eu continuo aqui, você querendo sim ou não. Yeah, oh, oh, oh, oh, oh. Agora que eu tô bem, não vem querer minha atenção. Olá, Teta. Pô, mano, te admiro pro caralho que tu faz, velho. Tua musicalidade, tu é muito diferente. Cara, me ensina como é que faz essas coisas, mano. Eu quero fazer um som assim também, Afrobeats. Ah, eu vou ter que apertar o pé que eu não aguento mais. Toda essa maconha tá me deixando lento. Leite derramado, não adianta mais chorar. Novo milionário, sou nome do momento. Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you.